You know it's true. Everything I do. Temos assim início com o canadiano Bryan Adams, Everything I Do It For You, nesta primeira emissão do Clube da Manhã. Nuno Mitó e Paulo Silvério, hoje só o Nuno Mitó, que por acaso até sou eu. Clube da Manhã vai ser um programa que vai ter várias rubricas, como por exemplo a Receita da Semana, vamos ter também o Pensamento da Semana e muito mais. Vamos nós apresentar aqui neste clube. Abrimos as portas e vamos ficar por, esperamos bem, por muitas emissões. Vamos continuar com música em jeito de recordação, Bonnie M e também com o Zaba. Bom dia, um dia de sol em todo Portugal e o Clube da Manhã está consigo. Até às 11 horas. Bom dia. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? We'll be right back. she believes in him. She loves her daddy. I know the time is right. tenham um ótimo fim de semana a ouvir o Clube da Manhã. Vamos continuar com Barbra Streisand e também com Bonnie Tyler. Bom dia. Agora sabe bem ouvir rádio aos sábados de manhã, entre as 9 e as 11, Clube da Manhã, na Antena Web. Vamos seguir com mais música, com Bee Gees, depois Demis Russo. São mais duas para seguir neste Clube da Manhã.

Estivemos alguns minutos com música de expressão brasileira, ou seja, estivemos com Alcione, depois com Kid Abelha, Tudo o que eu quero. Esta é a emissão primeira de Clube da Manhã. Tarde demais pra se remediar.

amo do fundo do meu coração, eu juro. Tanta paixão, te amo do fundo do meu coração, eu juro, eu juro. Agora, todos os sábados, abrimos as portas ao Clube da Manhã. Clube da Manhã, a presença do rádio. Com música calma e alguma tranquilidade ao início de mais um fim de semana. Paula Silvério e Nuno Mitó, a dupla imparável. Amar-te-ei enquanto o sol brilhar na terra, eu bem sei que te amarei. Mesmo se o ódio e a guerra forem lei, enquanto houver um sinal da dupla chama do amor, seja onde for, estarei contigo, serei o teu abrigo. Conta comigo para o que der e vier. Amar-te-ei enquanto o coração puder amar. Eu sei que te amarei. Façam sombra sobre o mar. Sempre que vi nos teus olhos lágrimas quentes a rolar, estarei contigo, serei abrigo só para te contigo.

Um caso sério na radiofonia. Eu queria te esquecer, mas sei Eu queria te esquecer, mas vi que era pior. E quis me convencer que sem ti vivia melhor. Mas dói-me ao pensar que aquela mulher está no meu lugar e te dá prazer. Por isso hoje digo que até te divido para não te perder. Estou só e perdida, mas pronta para te amar. E mesmo traída, estou louca para me dar. Yeah.